Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. E nesta tarde vamos trazer uma das parábolas de Jesus para nossa reflexão, que é a parábola do juiz ímpio ou do juiz injusto. Nós todos já aprendemos muito de que Jesus ensinou o povo através de parábolas. Em certos momentos, com os discípulos, Jesus ensinava de forma direta, dizendo claramente as situações. Em outros momentos, ele usava esse recurso das parábolas, que são histórias, que têm um fundo moral, que têm um fundo que ensina algo, mas que nem sempre são fáceis de serem compreendidas. E é estranho que Jesus tivesse usado essa abordagem, de justamente com o povo, usar parábolas que nem sempre eram tão fáceis de serem compreendidas. Mas Jesus, com a sua sabedoria de espírito puro, de espírito que tinha alcançado a inteligência capaz de moldar, de plasmar um planeta, porque Jesus, nós sabemos através de inúmeras comunicações, é o construtor, vamos dizer assim, é o engenheiro-chefe dessa grande obra que é o planeta Terra. Há muitos milhões de anos atrás, Deus deu a ele a diretriz desse planeta, porque era uma mente capaz de orientar todos os processos que envolveram a formação do planeta. Tudo que nós imaginamos, que a ciência vem hoje descrevendo dos processos geológicos, físicos, químicos, e que permitiram inclusive o surgimento da vida orgânica nesse planeta, por tudo isso essa mente conseguiu idealizar e dirigir uma equipe numerosa de gênios como ele, que garantiram essa casa planetária que nós chamamos de Terra. Então Jesus, quando nós falamos que ele foi um homem que viveu como nós, também não tira dele a sua grandeza. Muitos no seu tempo, é raro imaginar que ele era o próprio Deus, porque ele mesmo usava expressões que eram difíceis de entender naquela época, quando ele dizia, por exemplo, que ele e Deus eram um. E as pessoas ficavam pensando, então, ele deve estar se referindo a ele mesmo como Deus. Mas em outros momentos, Jesus foi muito claro, dizendo, o Pai que está nos céus. E aí, em meio a tantas dificuldades de entendimento naquela época, se formou essa ideia de que Jesus era o próprio Deus. Por isso que muitos, no tempo dele, não aceitaram facilmente Jesus, porque entendiam que era impossível Deus ser homem, que era impossível Deus ser uma das suas criaturas. E até hoje, muitas pessoas conservam essas ideias. E alguém pode, até nesse momento, estar ainda relutando, pensando assim, mas eu aprendi por tantos anos isso, que Jesus é uma das pessoas da Trindade Divina, ele é um componente, ele é uma parte de Deus. É que nós, de tanto termos ouvido certas ideias, nós conservamos ela muito forte dentro de nós. Que às vezes levam muitas reencarnações para nós abandonarmos essas ideias. E somente com muita reflexão e com muita persistência em buscar o conhecimento espiritual verdadeiro, é que nós conseguimos nos libertar de certas crenças. Tem crenças que nos perseguem e que quando nós vamos analisá-las, nós percebemos que elas são totalmente irracionais. Muitas pessoas têm medo ainda, conservam aquele medo de certas figuras folclóricas que geralmente estavam associadas ao mal. Tem pessoas que quando ouvem o nome de alguma dessas figuras folclóricas, dependendo do momento em que ele está, aquele medo ancestral ressurge nele. Porque nós carregamos dentro de nós um arquivo tão grande, mas é tão grande a somatória das nossas experiências, das nossas vivências, dos medos que nós tivemos. Porque, olha, em uma única vida, nós somos alvo de tantas ideias, de tantas informações, do que as pessoas falaram, do que nos ensinaram, do que nós ouvimos, das ideias que nós elaboramos, e isso vai ficando guardado. Vai ficando guardado naquilo que chamam de subconsciente. e mais profundamente, isso vai sendo parte de todo um arquivo de ideias, sensações, de emoções, de experiências que nós vamos, ao longo da evolução, nos libertando. Por isso que tem crenças que muitas vezes os espíritos, eles não combatem diretamente. Eles não chegam para a gente e falam, olha, está tudo errado o que você pensa, você é um espírito muito atrasado, não. Eles nos sugerem o amor, a prática da caridade, nos sugerem o estudo, porque sabem que em algum momento nós vamos nos libertando dessas crenças, as quais nós lutamos durante tantas vidas para mantê-las vivas dentro de nós. Por isso que no Espiritismo ninguém é obrigado a deixar de crer em nada, nem é obrigado a crer em nada. Nós vamos, à medida que vamos aprendendo, que vamos entendendo, nós mesmos vamos selecionando aquilo que nós devemos realmente trazer dentro de nós. O que realmente eu devo acreditar, o que eu realmente devo aceitar. Por isso que cada um é sempre livre para as suas escolhas. Eu posso aceitar uma parte, eu posso ir com o tempo entendendo, porque a espiritualidade nunca nos impõe nada. Se a gente for olhar a obra espírita, nós não vemos, de um modo direto, os espíritos combatendo essa ideia que para nós é tão importante nesta vida e em vidas passadas. A ideia de que Jesus pudesse ter sido Deus. É que hoje o entendimento que nós temos, os estudos, daquilo que nós já lemos, daquilo que refletimos e do que vamos percebendo da vida, é que na verdade Jesus foi um ser humano extraordinário. E ele disse que as pessoas poderiam ser como ele, se vivessem profundamente as leis de Deus, se amassem o seu próximo, praticasse toda a justiça e tivessem, sobretudo, uma fé muito grande. E nós, quando vamos vivendo e vamos lutando, nós percebemos que alcançar essa realização que Jesus disse que era possível sermos como Ele, parece algo impossível, parece algo muito distante da nossa realidade. Isso porque nós pensamos que vamos poder ser como Jesus em uma única vida, em uma única existência. E aqui os mais velhos poderão confirmar o que eu estou dizendo. Uma vida inteira não basta para a gente se transformar totalmente. Precisamos de muito mais tempo, e graças a Deus nós teremos, porque teremos no mundo espiritual e nas próximas vidas que nós teremos sobre esse planeta. Teremos tempo de produzir uma mudança real, significativa em nós. E aí nós estaremos nesse caminho de um dia nos tornarmos seres tão capazes de amar, de ajudar, tão capazes de perdoar, tão capazes de produzir feitos notáveis como Jesus o fez. E nesse futuro distante, nós seremos então capazes de compreender realmente a divindade. Nós ainda conservamos muitas ideias sobre Deus, de que Deus seria como as divindades antigas que muitos povos cultivaram. Inclusive, quando nós lemos passagens do Antigo Testamento que vemos sendo atribuído a Deus imperfeições típicas dos homens, o paralelo que nós podemos fazer com as divindades dos pagãos, dos gregos, dos romanos, dos assírios, dos babilônios, nós vemos que as divindades ali eram muito parecidas. O Yahvé do Antigo Testamento é a concepção de um povo, de um grupo de pessoas que idealizou a divindade da forma como eles registraram ali. Um Deus severo, punitivo, porque era da própria natureza daquelas pessoas serem severas e punitivas. O homem, na verdade, sabe muito pouco sobre Deus. Sabe muito pouco quando ele não tem o seu coração repleto de amor. Porque a única possibilidade de nós aprendermos algo sobre Deus é aprendendo a amar o nosso próximo. E foi Jesus quem ensinou isso. Quando perguntaram para ele o maior mandamento da lei de Deus, ele disse: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E Jesus completou: E o segundo mandamento, e qual o primeiro? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus deixou claro qual é o caminho para nós conhecermos a Deus. Aquele encontro pessoal que muitos dizem em determinados meios cristãos, né? Ter um encontro pessoal com Deus, uma experiência com Deus. Os livros, os filmes retratam a possibilidade do homem ter um contato direto com Deus. Nós podemos ter. E esse contato nós temos a oportunidade de ter com Ele todos os dias, através do nosso próximo, através do amor que nós formos capazes de desenvolver nas nossas relações interpessoais. Naquilo que nós fazemos uns com os outros, nós temos o caminho de comunhão com Deus. Muitos imaginam que esse ser, que é a fonte de tudo, a origem de tudo, aguarda de nós algo extraordinário. Um grande sacrifício, um grande devotamento, orações muito longas, uma fé tão profunda, para a partir dali nós podermos ter essa ligação com Deus. Mas se eu não amo meu irmão, se eu não aceito o meu próximo, se eu não acolho as pessoas na minha vida de uma forma fraterna, eu estou impossibilitado de ter o contato com Deus. Não há comunicação entre eu e o Criador. Embora Ele seja capaz de me entender, de me reconhecer, porque Ele é o todo em tudo, e ao mesmo tempo nós não somos Deus, mas Ele está em nós, então Ele nos conhece. Mas eu não posso conhecê-lo enquanto o meu coração está repleto de mágoa, ressentimento, de sentimentos contraditórios em relação às pessoas, de rejeição, de preconceito, de exclusão. Enquanto essas ideias nos alimentam as ações, enquanto essa forma de ver a vida nos alimenta, nós somos impossibilitados de receber as comunicações de Deus em nossas vidas. Porque Ele não nos vai falar, se dirigir a nós, através de uma voz impostada, de uma voz que vai dizer: Antenor, sou eu, Deus, que te chamo. Nunca vai ser assim. As narrativas que nós lemos de que pessoas no passado ouviram a voz de Deus são alegorias, formas como encontraram aqueles escritores de relatarem o quê? Eles ouviram vozes de seres espirituais, de espíritos que se dirigiram a eles, ouviram a voz da própria consciência. Mas Deus não nos fala por uma voz como a nossa. Mas o tempo todo Deus está nos dizendo algo na vida. As próprias circunstâncias que nós vivemos é a comunicação de Deus para conosco. Quando se apresenta diante de você uma pessoa em sofrimento, Deus está te dizendo alguma coisa naquele momento. Eis aí o teu irmão, acolha ele. Seja as minhas mãos, seja as minhas palavras para este meu filho. Quando eu vejo algo errado, que precisa ser resolvido, precisa ser feito algo para consertar aquilo, é a voz de Deus dizendo: eis aí a tua parte na criação. Modifica esse aspecto da vida para o melhor, para que os outros sejam mais felizes e não sofram com essa parte perfeita que você está vivendo. É que nós estamos ainda condicionados àquela ideia de que Deus vai se dirigir a nós de uma forma mirabolante, de uma forma incrível e espetacular, numa sarça ardente, ou através da boca de uma mula, e Ele vai nos falar coisas impressionantes. Mas não. Deus fala conosco todos os dias, através da boca do próximo, através das experiências que nós vivemos, e através de nós mesmos, porque também nós somos instrumentos de Deus para a vida das outras pessoas em muitos momentos. É aí que está a grandeza desse ser que Jesus disse que era um com Ele. Era um porque Ele já entendia essas questões de modo tão profundo que nós ainda não entendemos tão bem. Por isso que, mesmo depois de uma reflexão como esta nesta tarde, nós ainda teremos empecilhos, teremos enfrentamentos, teremos uma resistência para encontrar Deus no dia a dia, para encontrar Deus nas experiências que nós temos a cada momento. Mas nós temos que perseverar, temos que insistir. Por isso nos foi dada a razão, por isso foi nos dada a capacidade de pensar, de refletir, porque nós podemos não ter a vontade, podemos não ter ainda aquela disposição profunda, mas se a nossa razão continua nos dizendo, continua, persevera, vai em frente, insista, em algum momento nós teremos resultado. E a parábola dessa tarde nos fala sobre insistência, nos fala sobre um querer mais forte, um desejo mais profundo, mais permanente, que nós devemos exercer todos os dias, para que alcancemos resultados melhores em nossa existência. Então, mesmo não sentindo-nos capazes de estar realmente nessa comunhão mais profunda com Deus, insistamos, permaneçamos ali fiéis a essas ideias, a esses princípios que nos alimentam, que nos aquecem, e continuemos a nossa jornada. Em algum momento de tanto tentar, nós conseguiremos fazer mais facilmente essa grande realização que é a nossa ligação mais profunda com Deus. Jesus, numa certa ocasião, ele quis ensinar as pessoas sobre a necessidade de orar constantemente na vida, de ter a atitude de oração de um modo mais sistemático, mais convincente, mais persistente. E aí ele contou essa parábola, que é a parábola do juiz injusto, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 1 a 8. E aí ele disse assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele, o juiz, se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor Jesus continuou explicando a parábola. Ouçam o que diz o juiz injusto. O que ele diz? Que ele vai fazer algo para não ser importunado mais. Ele vai fazer aquilo que era obrigação dele fazer: julgar a causa dela e libertá-lo, ele mesmo, daquela insistência dela. E aí Jesus fala isso: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto ele nos fala dessa situação em que Jesus compara essa história com a nossa própria realidade aqui na terra. Vamos ver o significado desses elementos da parábola, então? Quem é o juiz iníquo? Será que o juiz iníquo é Deus, que nós temos que insistir tanto com ele para ele nos ouvir? Não. O juiz iníquo ou o juiz injusto são as condições de vida que nós temos aqui na terra. É o mundo como nós conhecemos, que precisa de tanto esforço nosso, tanta insistência, para a gente conseguir aquilo que nos é devido ou que é necessário. O juiz iníquo representa o desafio da vida material, o desafio de viver nesse mundo. E a viúva insistente nada mais é do que o símbolo de todas as pessoas que não são protegidas numa sociedade como a nossa, de todas as pessoas que estão desprovidas daquilo que elas necessitam, daquilo que realmente é direito delas. De uma certa forma, a viúva da parábola somos todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, somos daqueles que precisamos pedir algo em nosso favor. Somos carentes de alguma coisa. Somos necessitados de alguma coisa. O problema é que nem sempre nós somos tão insistentes quanto a viúva. A viúva insistente, ela é o símbolo da pessoa que, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrenta, ela não desiste. Ela não deixa de confiar. E Jesus faz uma comparação entre a justiça divina e a justiça dos homens. Ele quis mostrar para as pessoas que se uma viúva, que era uma mulher tão desprotegida, a mulher já era muito desprotegida naquela época, sendo viúva, mais ainda, ela, sendo alguém tão desfavorecida, não deixou de acreditar que o que era devido a ela, um dia seria dado a ela. Ela insistiu. Então ela é o símbolo daquele que, mesmo diante de todas as dificuldades, não desiste, não para de insistir. E quando Jesus faz essa comparação do juiz que insiste com aqueles que devem pedir a Deus e aguardar, ele quer mostrar isso. Se alguém tão desprovido de proteção naquele tempo ainda era alguém que confiava que poderia ter alguma justiça vinda de um homem tão imperfeito, o que não deve ser daqueles que esperam a justiça de Deus? Devem confiar ainda mais. Devem ter ainda mais certeza de que aquilo que lhes cabe será dado. Aquilo que nos pertence virá no momento oportuno. Só que Jesus faz uma reflexão quando ele faz aquela pergunta final aqui, ó. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Filho do Homem é como ele se referia a ele mesmo. Ele quer dizer, quando ele voltasse em algum momento, ele encontraria essa fé que ele está dizendo que nós temos que ter, e que ele estava dizendo isso para os discípulos também? Muitos interpretam essa parte, dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, como sendo o dia que ele supostamente voltará, para fazer um julgamento geral da humanidade, condenar uma parte e salvar outra. Mas é bem provável que Jesus se referia ali à própria situação dos discípulos, depois da morte dele, Jesus, se eles teriam fé suficiente para suportar aquele momento de tanta dor e tanta perda. Porque o que nós vemos no relato do Evangelho é que quando Jesus morre fisicamente, qual é o estado geral dos discípulos? Eles que viram fenômenos impressionantes, que viram pregações maravilhosas de Jesus, foram tocados pela presença de Jesus, eles se sentiram fracos. Eles ficaram temerosos. Eles tiveram medo. Então Jesus estava perguntando isso. Quando ele voltar em espírito, mostrando que ele, Jesus, tinha o seu corpo morto, mas ele, a individualidade, o ser, permanecia vivo, ele encontraria fé? Porque Jesus já percebia que aqueles homens, cheios de imperfeições, com medo, perderiam a fé naquele momento. E com essa parábola ele estava dizendo que, mesmo quando tudo parecer adversidade, mesmo quando tudo parece que é contra a gente não pode perder a fé. Não podemos desacreditar. Por que ter fé quando tudo é favorável? Isso não é fé. Acreditar em Deus, que Ele nos protege, quando Ele só nos dá boas coisas, isso não é fé ainda. Fé é você passar momentos difíceis, de grandes lutas, e não desconfiar que Deus, em algum momento, está falhando com você. Fé é quando você passa por uma prova muito dura e você não pergunta assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Porque se eu faço essa pergunta, o Senhor me abandonou, eu não estou acreditando muito de que Ele está me cuidando. Fé é quando a gente não entende o sofrimento e a gente pergunta, Deus, o que o Senhor quer ensinar com isso? O que, que eu não estou entendendo? Aí é fé. Porque a gente não está pondo em dúvida a proteção de Deus em nossas vidas. A gente não está desacreditando. A gente está, na verdade, querendo entender por que passamos pelo sofrimento. Por que atravessamos um momento tão difícil. Se Jesus, em tantas passagens, nos ensinou que Deus nos dá sempre boas coisas. O problema é que nós temos uma ideia muito equivocada de que dar boas coisas é dar apenas aquilo que nos contenta, apenas aquilo que nos agrada. E nós sabemos que nem tudo que agrada é o que a pessoa precisa receber. Vejam os filhos. Quantas vezes nós temos que dizer não para os nossos filhos? Quantas vezes a gente até desejaria ceder e falar, não, eu vou fazer por vocês. Mas nós não fazemos porque nós sabemos que eles precisam ser educados, que eles precisam aprender uma experiência com aquele não. A didática de Deus é a mesma que nós usamos com os nossos filhos. Quando Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, que é o nosso bem, que nós queremos, imediato, simples, pronto, é porque Ele tem algo muito maior a nos oferecer. Uma experiência, por exemplo, uma vivência. É nos tornar fortes, é nos tornar maiores, é nos fazer compreender outros detalhes da vida que até então, pelas facilidades, nós não entendemos. Porque nós só passamos a ter uma visão mais ampla da vida depois de algumas experiências mais difíceis, depois de alguns sofrimentos. É aí que nós passamos a entender melhor que o ser humano se resume ao ser bom e um ser mau. O ser humano é muito mais complexo do que isso. É quando nós mesmos passamos por situações em que caímos, erramos e percebemos que todo aquele julgamento duro que nós usamos contra os que erram, nós já não podemos mais exigir, porque nós mesmos falhamos. E aí alguém poderia perguntar, Senhor, por que o Senhor me deixou cair? Não me poupou da experiência negativa? Porque nós precisávamos aprender com ela. Nós tínhamos necessidade daquela dor e daquele sofrimento. Não significa que nós vamos buscar a dor e o sofrimento. Não significa que nós amamos o sofrimento. Mas ele é necessário na nossa existência. Nós ainda não estamos aptos a evoluir e aprender somente pelo esforço, pelo trabalho, pelo empenho individual, pessoal. Nós precisamos, muitas vezes, sermos acordados através da dor e do sofrimento. Por isso que não podemos maldizê-los. Por isso que nós não podemos dizer que a dor e o sofrimento é necessariamente um mal. Porque ele sempre resulta, quando sabemos aproveitar a experiência, em algum crescimento. Então nós precisamos tirar essa ideia de que as boas coisas que nós pedimos a Deus será tudo aquilo que sempre vai nos agradar. Porque esse é o raciocínio simplista que fizemos nesses séculos todos. E é por isso que nós acreditamos que Deus está do nosso lado, apesar dos momentos difíceis que atravessamos. Ele permanece conosco sempre. Até no momento da maior revolta que nós possamos sentir, Deus estará conosco sempre. Porque é impossível Ele não estar junto dos seus filhos. Ou não é possível Ele não estar junto. Ele sempre estará junto. Mas o que falta muitas vezes da nossa parte para percebermos é a persistência que há na viúva da parábola. É a insistência de continuarmos procurando a Deus. Mas é procurando a Deus como a viúva fazia exatamente? Senhor, dá-me o que eu preciso, dá-me o que eu preciso. Jesus, em outras parábolas, em outras ocasiões, ele nos falou sobre o que podemos pedir a Deus, o que devemos buscar, como devemos buscar. Ele nos ensinou, em outras passagens, algo importante sobre esse ato tão profundo que é a nossa oração, que é o nosso momento de contato mais profundo com Deus. Tem uma outra passagem que Jesus vai então nos ensinar outros aspectos da nossa oração, e fechando a interpretação dessa parábola, nós podemos concluir assim, que essa parábola nos ensina que a fé é fundamental na vida. Nós temos que continuar crendo, temos que continuar confiando, independente do problema que nós passarmos. Podemos até nos indignar com a nossa incapacidade de entender aquela experiência mais difícil. Mas devemos continuar convictos de que ainda assim nós estamos passando por um momento que veio até nós não por descuido de Deus, não porque Ele não nos ouve, não nos protege, mas porque Ele nos permite chegarmos em cada momento da vida nas experiências melhores para o nosso crescimento. Até quando nós erramos, foi com o seu consentimento. Até que quando cometemos os maiores absurdos, foi com a permissão do Altíssimo. Porque ali nós estávamos no livre exercício da nossa consciência, de escolher, de buscar aquilo que nos competia naquele momento. E se Ele nos permite chegar até um ponto desse da vida, é porque também essas escolhas infelizes têm algo a nos ensinar. Nem que seja através do arrependimento, nos levar a um outro caminho de compreensão da vida. Mas vejamos essas outras parábolas. Na parábola do amigo inoportuno, que também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele também fala sobre a insistência que nós temos que ter no ato de orar e confiar que receberemos aquilo que nos cabe. É o caso de um homem à noite, ele recebe uma visita, um viajante, ele não tinha nada a oferecer. E ele vai à casa do amigo e insistentemente bate à porta e pede: me dê 3 pães para eu poder atender o meu visitante. E lá de dentro o amigo dele fala: eu não posso. E esse amigo inoportuno insiste, bate à porta, insiste, insiste. Nessa figura, Jesus mais uma vez está dizendo: nós temos que perseverar na confiança de que receberemos o que necessitamos. Que se nós esperamos de pessoas que elas nos atendam e insistimos até que se atende, então nós confiamos que receberemos, quanto mais nós não podemos confiar que receberemos de Deus. E Jesus nos fala da oração também no episódio do fariseu e do publicano, que também está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 27. É aquele momento em que o homem vaidoso, orgulhoso dos conhecimentos que ele tinha, da falsa ideia que ele tinha de superioridade, ele clama a Deus ao seu modo, pedindo que Deus nunca permita que ele seja ruim como aquele outro que ele menosprezava. E o publicano, o homem que é símbolo no Evangelho de uma pessoa pecadora, ele se põe de forma humilde diante de Deus, reconhecendo os seus erros. Então aqui Jesus está nos mostrando, nessa parábola, que a oração tem que estar também sendo uma manifestação de humildade da nossa parte, de reconhecimento das nossas imperfeições. Qualquer um de nós que em algum momento reflete assim: eu não tenho imperfeições para dizer a Deus, essa pessoa está profundamente enganada perante a Deus. Todos nós, e até em alguns momentos da vida, precisamos esconder os nossos defeitos uns dos outros, até para a nossa sobrevivência em sociedade. Mas eu não consigo, perante Deus, reconhecer os erros que eu venho cometendo na vida, é impossível eu ouvir as respostas que Ele pode me dar para a solução dos meus problemas. Porque muitas vezes, as dificuldades que nós estamos enfrentando na vida é por causa exatamente das nossas imperfeições, que nós não enxergamos. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa arrogância, é a nossa insensibilidade, é a nossa dureza de coração que está criando distúrbio em nossas vidas. E nós não percebemos porque não conseguimos, no momento de uma oração, perante o Criador, reconhecer o que nós somos na verdade. Ou, se reconhecemos uma imperfeição, caímos no lado completamente oposto. Falamos para Deus que somos apenas imperfeição, apenas ruína, apenas um espírito desgraçado. E esquecemos que também temos as boas qualidades. Então, se nós quisermos ser ouvidos por Deus e ouvir as suas respostas, nós também temos que ter essa lucidez, sermos capazes de reconhecer o quão imperfeito nós somos, o quão limitado nós ainda somos e o quanto nós precisamos de conselhos, de orientações, de indicações para consertar aquilo que estamos estragando na vida. Porque a maior parte dos problemas que nós temos, eles são reações a partir das nossas ações nesta vida e nas vidas passadas. Quantas pessoas não param em nenhum lugar, nenhum emprego, porque são muito indolentes, intransigentes, arrogantes, pretensiosas, não suportam ouvir uma observação de que fez algo errado e já diz que aquele lugar não é bom para ficar. Ou então, dentro do lar, quantas pessoas dizem que só há prova e lutas dentro do lar, mas porque não sabem conviver. Não entendem que o lar é um ambiente de auxílio mútuo, de que eu não posso esperar que apenas o outro me dê algo e eu fico lá esperando e o outro sempre fazendo por mim. Quantas pessoas não atraem situações difíceis porque estão agindo de modo a atrair essas dificuldades. Então, se eu sou incapaz de reconhecer as imperfeições que eu trago e que me trazem dor e sofrimento, eu não me liberto delas. Porque a dor e o sofrimento é exatamente esse acordar para percebermos o que nós somos, o que precisamos mudar. Por isso que a figura do publicano, ela é tão expressiva nessa parábola. Por isso que ele diz que o publicano, quando sai do templo que ele orava a Deus tão humildemente, ele sai justificado tendo sido ouvido por Deus. Por quê? Porque aquele homem tinha chegado à consciência de si mesmo. Enquanto o outro ainda leva muito tempo, vai levar muito tempo, o fariseu, para reconhecer as suas dificuldades, as suas imperfeições. Então, quer que a sua oração tenha um poder realmente grande? Que ela seja também um processo de autoconhecimento, de revelação, de reflexão sobre si mesmo, naquele momento em que você está dialogando com Deus. Em outra parábola, ou em outro ensinamento, Jesus vai dizer, então, né, que nas orações não podemos fazer como os fariseus faziam, que no templo batiam no peito, dizendo que eram homens muito justos, muito bons. Porque, na verdade, todo aquele que se acreditar muito bom, se acreditar melhor do que o seu próximo, ele está cego pelo orgulho. E o orgulho nos bloqueia a visão da grandeza da vida, de tudo que está além do nosso modo tão pequeno e reduzido de interpretar o mundo. Então, para sermos ouvidos por Deus na oração, também temos que ter humildade. Temos que reconhecer que nós somos a parte e não o todo. Nós somos alguém, o mundo, e não o mundo de alguém. E essa visão que nós temos de que o mundo deve girar ao nosso redor é uma das grandes causas do sofrimento. Nós temos que nos ver como partes do mundo, partes que colaboram, que ajuda, que compreende, que está ali para servir. Em outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer que nas orações nós não precisamos ficar repetindo as mesmas coisas, como também os fariseus faziam. Ficar pedindo a Deus todos os dias a solução dos nossos problemas. A insistência que Jesus disse da viúva, não é que a gente tem que lembrar a Deus todo dia da solução do nosso problema. A insistência é de não perder a fé, a confiança. Mas nós nem precisamos falar para Deus que no final do mês, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar o aluguel. Ele já sabe. Deus já sabe disso. Nós até podemos pedir. Mas nós não precisamos ficar lembrando como aquele que tem que insistir porque tem medo que não vai ser atendido. Porque se eu sou tão insistente, talvez eu ainda tenha medo. Talvez ainda não tenha confiança. Talvez ainda não acredite de que ele vai dar a solução. Então, uma vez que você pediu a solução para o seu problema, peça a Deus apenas para te dar força para atravessar o momento, até a hora que chegar o término daquela prova, o término daquela experiência. E peça a Deus força para você cumprir as suas obrigações imediatas. Porque a solução do grande problema, ela vai vir em algum tempo. O que nós podemos é nos consumir até aquele momento. Então confiemos e não precisamos estar todo dia dizendo: Deus, resolve esse problema para mim. Deus, me dá isso. Deus, permita que eu consiga aquilo. Deus, faz isso para mim. Quando eu estou assim, eu estou agindo como se Deus fosse criado, meu servo. E observe que há momentos na vida que nós até fazemos isso. Estamos determinando a Deus que faça as coisas. Deus, me dá isso, me faça aquilo. Esquecemos que não podemos impor nada a Ele. Que na verdade precisamos é entender o que fazer para criar a vontade dEle. E é o que muitas vezes nós esquecemos quando ficamos repetindo as mesmas coisas em oração. Em outra passagem do Evangelho, Jesus vem nos ensinar algo incrível. Depois de uma série de instruções, de uma série de recomendações, Jesus nos ensinou algo de como orar. O Evangelho não registra dessa forma, mas nós sabemos que quando Jesus deu esse ensinamento, é porque os discípulos não entendiam direito como era o ato de orar. Como orar? E aí então, Jesus ensinou a oração inesquecível: Pai nosso que estás nos céus. Jesus começou a nos ensinar através dessa oração a profunda confiança que nós temos que ter em Deus. Primeiro, porque ele chama Deus de Pai. Não porque Deus fosse Pai dele, Jesus apenas. E tem gente que até diz que nós espíritas somos incapazes de entender Jesus, porque nós falamos que Jesus é nosso irmão. Mas foi ele mesmo que ensinou. Pai nosso. Então é Pai de Jesus e é Pai nosso também. Então Jesus é nosso irmão. Ele começa nos ensinando isso. Que Deus é o Pai meu e é o Pai daquele indivíduo que eu estou em conflito com ele. Em que muitos momentos eu estou pedindo para Deus derrotá-lo para que eu vença. Se eu tenho na minha oração um pedido que prejudica o meu próximo, eu já quebro essa comunicação que Jesus ensinou de como nos dirigir a Deus. Outro dia, já há algum tempo, a gente viu na TV, acho que vocês viram essa cena, uma quadrilha, porque ali eram malfeitores, pessoas planejando um golpe na sociedade, ali num desvio de verba, uma coisa. Mas você lembra bem essa história, como que era? Eram pessoas que estavam fazendo uma coisa ilícita ali. E eles estavam orando a Deus, pedindo a Deus proteção. Então é algo impressionante como o ser humano ainda está limitado, não consegue entender. Enquanto eu não conceber que meu próximo é meu irmão, enquanto eu pedir algo que fere o outro, que tira do outro, eu não consigo comunicação com Deus. Ele me ouve, mas ele não vai poder me responder, porque o meu orgulho, o meu egoísmo vai me cegar e não vai me mostrar. Então, quando eu digo Pai Nosso, é aquele momento que eu tenho que pensar. É o pai do meu adversário, do meu inimigo, do meu rival, do meu desafeto. É o pai do meu chefe, do meu funcionário. É o pai do meu professor. É o pai do meu aluno. É o pai de todas as pessoas. Então eu tenho que estar com o meu coração pensando nessas pessoas também, em termos de amor, de caridade, de fraternidade, de respeito. Eu não posso pedir a Deus a paz no mundo quando em outro momento eu estou pensando que Ele tem mais é que punir os malfeitores com uma dor bem severa. Eu não posso pedir a Deus que Ele traga saúde para o meu corpo, para o corpo do meu filho, para o corpo da minha esposa, se eu estou pensando que um político malfeitor desses terríveis que nós ouvimos falar aí são terríveis e eles têm mais é que apodrecer na cadeia com muito sofrimento. Se eu não tiver compaixão pelo próximo, eu não consigo essa ligação que Jesus disse que nós poderíamos ter com Deus. Eu não posso pedir absolvição dos erros do outro, mas eu posso pedir compaixão pelo outro. Eu não posso livrar ninguém da justiça, mas eu posso pedir pelo menos que ele seja justiçado, que ele cumpra algo que for justo. Então, todas as vezes que nós iniciarmos o Pai Nosso, pensemos nisso. Eu tenho para com o meu próximo o sentimento de irmão? Porque se não dizer Pai Nosso, é vazio, não repercute nos céus. É algo que fica muito ainda no mundo, apenas das nossas ideias. Então comecemos a mudar isso. E Jesus, nessa continuidade da oração, disse claramente, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ele estava dizendo, olha, não sou eu o Deus, é esse ser que está na grandeza dos céus, está em tudo, está nos céus e está na terra também, na sua criação e tudo. É ali que nós teremos condições de encontrar Deus, nas nossas relações, com a vida, com o mundo todo, no amor que nós tivermos para com o próximo, no bem que nós praticamos. E aí nós conseguiremos essa ligação mais profunda com Deus. E poderemos senti-lo em qualquer momento, como neste agora, em que Ele está aqui presente. Mas só poderemos senti-lo se estivermos tomados dessa ideia, desse profundo amor pela vida, pelos semelhantes, pelo nosso próximo. Deus está permanentemente na sua criação. Mas nós só o sentimos através do amor. E o amor tem que ser traduzido em aceitação, acolhimento, caridade, compaixão, perdão, tolerância, respeito, caridade. Essas são as formas de manifestarmos esse amor que nos liga a Deus. Então que Jesus, esse grande mestre, médico de nossas almas, governador espiritual da terra, possa se envolver a todos nesta semana. Que essas ideias nos alimente à nossa disposição de vencermos as nossas indisposições com o próximo, de perdoarmos mais, de termos uma vida pacífica, independente do que acontecer dentro de nós ou em torno de nós. E nós sentiremos a presença de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana.